Olá, ouvintes de boa música e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast sobre bandas, artistas e álbuns que vocês provavelmente não conhecem por causa de uma conspiração global que busca impedir mentes livres de terem acesso à cultura e transformar todos em versões de plástico do Bolsonaro. Socorro! Som no Caixão é um cast feito para divulgação de música alternativa e para fazer você ter acessos de vômito cada vez que escutar algum clone de Eliana dizendo que vai de táxi fazer ponto na rua 42 em frente ao terceiro poste. Quanto é o programa? Música livre para pessoas cujos ouvidos não podem ser algemados. A cada Som no Caixão, vocês serão apresentados a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, quantos frangos de despacho eles já chutaram e quantos discursos da Dilma já deram para suas avós no lugar do papel higiênico. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas ficar jogando camisinhas usadas na cara de pastores da Igreja Universal, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com. Mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com. Dê uma tuitada para @pensadorlouco. Escreva na nossa fanpage facebook.com/teatroescurodopensadorlouco ou diga qualquer coisa no Google Plus em plus.google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes para nós e todos eles são essenciais para o Gary Oldman. E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, iPhone, Android, MP3 Player ou durante a orgia que rola no quartinho dos fundos da paróquia da tua cidade. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus cérebros e forcem suas professoras da creche a ouvir este episódio. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, cambada de acomodados, a moleza acabou. Depois de pegarmos leve com o sensual e etílico blues britânico da semana passada, resolvi fazer o episódio de hoje na porrada, para nenhum ouvinte reclamar que o tempo está mudando, o outono chegou e que preferem ficar curtindo um fondue com vinagrete naquele colchão de molas que fica largado pegando mofo. Não, senhoras e senhores de ouvidos anárquicos, estamos no Brasil e aqui o frio não chega para todos, aliás, para quase ninguém. Então, quem estiver curtindo a queda da temperatura tem que se agitar para evitar a gangrena. E quem estiver ainda morrendo de calor tem que se agitar ainda mais porque só capinha que fica parado esperando o gado passar. Portanto, da suavidade regada ao uísque, vamos pular direto para vodkas com energético feitas na destilaria do inferno e do blues regado a sotaque europeu vamos para o ska-core punk com atitude. Porque na Rússia, a perestroika de Moicano é você. Para ouvir esse episódio, você precisa apenas de uma fonte de som, ouvidos que funcionem e um primo do qual você não goste. Nossa banda de hoje é a lendária e livre Distemper, que desde 1989 já prega música livre para cabeças aprisionadas. E o álbum escolhido é o My Underground, de 2008. Mais um expoente do maravilhoso estilo ska-core, Distemper une a pegada violenta e inconformista do punk hardcore com toda aquela metaleira inconfundível do reggae e ska, resultando num som inconfundível que te faz querer pular sem parar e bater a cabeça do teu primo babaca num canteiro de cactos. Tá doendo, mano. Sem mais delongas, que há muito pra se falar dessa banda, vamos para a primeira faixa do álbum, Start to Relax, que começa já dando um pique excelente. Maestro, som no caixão. Чтобы в ритме будничных вибраций мне ежедневно полста. Льются за шиворот, как кислота. Скоро счастливые лица друзей за эксклюзивность отправят в музей. Você que não conhece toda a versatilidade do ska-core pode até estranhar e perguntar: Titio Pensador Louco, por que esse som não se parece em nada com as bandas punks que eu ouço os boizinhos da escola falando enquanto mascam chiclete? Pois eu te respondo. Punk em si não é necessariamente um estilo musical, é uma atitude. Uma atitude que busca disseminar mudanças, revolta e guerrilha cultural. Por isso, não fica presa a um estilo específico de como deve ser tocado ou qual sonoridade deve ter. A maior prova disso é que a maior banda punk de todos os tempos, The Clash, usava músicas de reggae para alavancar suas canções de protesto e nem por isso deixavam de ser punk que é punk que afoga a mãe no tanque. A rebeldia do punk está no conteúdo muito mais do que no ritmo. Mas o ska, ou ska-core mais especificamente, foi cunhado por uma banda estadunidense que foi precursora desse movimento estético e musical. A The Mighty Mighty Boss-Tones, da qual ainda falarei um dia num programa, pois eu sou muito fã deles. Esse suposto estilo foi cunhado ao unir a indisciplina punk ao reggae acelerado do ska, fazendo um som tão gostoso e empolgante de ouvir quanto engajado de se pensar. Já a banda Distemper surgiu na Rússia no final dos anos 80, composta atualmente por... Merda, ele vai tentar pronunciar os nomes. Bai na bateria, Kizelev no baixo, Liolik no trombone, Datsent na guitarra e voz, Vazia no saxofone e Viltalik na bateria, a banda teve um início mais focado no punk cru e sem muitas firulas ao lançamento do seu primeiro álbum, Today We're With Bai. Mas à medida que iam avançando e melhorando suas capacidades musicais, foram abraçando o ska que se tornou a identidade assinada do seu som. Hoje, 20 anos depois, são receita no leste europeu como uma banda livre e de alta qualidade, o que prova o porquê de eles não terem praticamente divulgação no nosso país. Na segunda faixa, I'm at Ease, o pique não cai e é exatamente o que você precisava pra, agora que teu primo já está desacordado, aproveitar para enfiar o umbigo dele no micro-ondas e deixar cozinhando por umas 2 ou 4 horas. Vamos lá! Сегодня так легко говорить, любить и жить. Глубоко я смог, так глубоко весь свой негатив зарыть. Мир вокруг не узнал Зовут свою печаль, возьми с собою вдаль побольше доброты. Былую грязь сотри, и пусть живут внутри счастливые мечты. Начать с нуля, конечно, стресс. Проблем так много на пути. Но важен сам этот процесс. Ведь счастье можно не найти. Забудь свою печаль, возьми с собой вдаль побольше доброты. Былую грязь сотри, и пусть живут внутри счастливые мечты. Fora a alta qualidade da banda, outra grande marca é a voz rouca, engasgada e parecendo ser dita de dentro de uma trincheira imunda do vocalista Datsent. Unida ao sopro de metais, faz as músicas parecerem uma versão demoníaca daquela bandinha de aposentados que passa pelas ruas usando o chapéu do Sgt. Peppers. Agora, outro fato marcante, e que muito aumenta a mística da banda, é como conseguem ser um grupo nesse estilo de maior destaque no leste europeu, em grande parte da Europa, e ainda assim deixarem seus álbuns livremente para serem compartilhados por quem quiser ouvir e divulgar. Apesar de seus mais antigos, quando ainda estavam presos por contrato e eram iniciantes no cenário, não serem assim, todos os outros a partir de 2006 foram igualmente lançados comercialmente e livremente para download. Prova maior de que ninguém precisa ser escravo de empresas fonográficas e ao mesmo tempo pode viver da música que faz. No post deste episódio você encontrará uma página onde poderá baixar 7 de seus álbuns, mais 3 de seus singles e tudo isso com a bênção da banda. Sua bênção, meu filho. Diminuindo o ritmo um pouco para deixar teu primo respirar e inutilmente chamar mãinha, vamos para a faixa Live Planet, que é um ska mais próximo da raiz em reggae e vai te deixar com o tempo exato de procurar aquela marreta enferrujada. Вырос и ушел гулять. Я с тех пор не возвращался. Я любил веселиться и стрелять. Я смотрел и не смущался. Уникальные подборки дураков, загнивающие мифы, напылающие раны от клыков, безлимитные тарифы. Планета вокруг меня еще живая с рассвета. Друзьям все двери открываю. Планета вокруг меня еще живая. Света я глаза не закрываю. Как ставить в голову кинжал? Если давит, защищайтесь. Я по встречной эту трассу пробежал. Если надо, обращайтесь. Здесь токсичный шум доходит до мозгов миллионами эклектик. У меня для вас по-прежнему готов музыкальный антисептик. Планета вокруг меня еще живая с рассвета. Друзья, все двери открываю. Планета вокруг меня еще живая. Света я глаза не закрываю. Stamper, com 25 anos de estrada no lombo e muito borst, vou deixar uma receita no post para vocês. Na barriga, participa de turnês atrás de turnês, raramente parando para tirar férias. Apesar de não fazerem um som comercial no sentido pop de ser, a identidade que construíram garantiu um lugar no coração e nos tímpanos de todos os ouvintes que acompanham e apoiam a banda. Sua música é inteligente e pode ser tocada em festas, onde são perfeitas para pular e chacoalhar toda a cachaça no estômago até o banheiro cobrar seu preço. Bando de bêbados paterneiros. Ou ser usada como música de reflexão e consciência política, lado que nunca largaram. Claro, eu não digo com isso que suas letras, colocadas umas às frente das outras como uma centopeia humana, resultarão numa releitura de Tolstói. Muitas das coisas escritas e compostas pelo Distemper estão lá para você estrear o soco inglês na dentadura do teu primo, fazer bungee jumping com a namorada dentro de uma Fiorino e jogar biscoito de polvilho molhado em tangue na careca das pessoas que passam na rua. Mas a importância do Distemper é unir a diversão pura do ska com a revolta punkeira e ainda assim dar tesão de pular noite adentro. Uma banda completa cuja única falta é não ter uma ginasta russa fazendo striptease no palco durante seus shows. Mas pelo menos eles têm ternos xadrez bem bacanas. Eu acho que é coisa de hipster. A próxima faixa dá o nome ao álbum, My Underground, e resume a porrada das duas primeiras com um excelente trabalho de riffs e bateria. Ouça e não deixe o moribundo do teu primo fugir pelo ralo. Слишком низко, значит. смерти уже близко. Значит, ты уже слишком старый или напрочь чувственно отсталый. Если для тебя слишком громко, береги свои перепонки. Лучше посмотри телевизор, пока жизнь гуляет где-то снизу. Stamper ganhou o prêmio de melhor banda russa de 2006, e seu álbum The World Is Yours, de 2008, ganhou o disputado prêmio máximo de melhor álbum de música alternativa em seu país natal. Entre os álbuns que eu tenho, ouço e gosto muito, além deste que vocês ouvem aqui e o já mencionado The World Is Yours, o To Me On A Dick, o Think Who Is Your Friend e o fantástico All or Nothing são os que eu mais gosto, e vocês podem baixá-los e ouvi-los até cansar, que são para isso que eles foram feitos. Afinal, temos a melhor ferramenta de divulgação já criada fora da Enterprise. E é exatamente disso que artistas e pessoas que pensam fora da caixa precisam. A próxima faixa, Jump, que não tem nada a ver com a clássica do Van Halen, é uma pegadinha bem ao estilo do que o ska punk pode fazer. Ela começa bacaninha e comportada, e você pensa que ela vai assim até o fim, te dando tempo para coçar o dedão do pé, deitado na rede à sombra da árvore, enquanto teu primo usa o único braço que ainda funciona para balançá-la para você. Mas não. Ao chegar ao refrão, ela dá uma levantada muito foda e eu deixo a dica pra vocês mandarem a voadora reto no crânio do infeliz do seu primo pra ele aprender a balançar a porra da rede mantendo o ritmo certo. Vamos à música. E balança essa rede, filho do ego. Осталось так мало причин. Я измазан кровью сумасшедшего города. Я сегодня всю ночь его рвал на куски. Я пытался бежать от безумного холода, чтоб не сдохнуть в объятиях голодной тоски. Прыжок и бесконечность твоей власти. И режу в кровь осколки счастья. Прыжок, на миг взлететь мечтает каждый. А что потом, уже не важно. Она в клочья разорвана. Я избит безразличием, как груды камней. Мысли рвутся наружу, как псы беспризорные. Им плевать на удары солдатских ремней. Я забыл имена с адресами нечаянно. Я покинул причал, оборвал все концы. Но петля из бульваров, мощенных отчаянием, затянулась на шее, оставив рубцы. Прыжок и бесконечность твоей власти. И режут кровь осколки счастья. Прыжок, на миг взлететь мечтает каждый. А что потом, уже не важно. Сколько нас мир замерзло в эпоху безвременья. Годы скатятся вниз по щеке, как слеза. Я готов был ответить за все поколение, но теперь лишь молчу, опуская глаза. Но ведь мне повезло, я с решением справился. Я увидел десятки подводных камней. Я с разбегу взлетел, мои крылья расправились. Жаль, теперь приземляться намного больней. Прыжок и бесконечность твоей власти. И режу в кровь осколки счастья. Прыжок, на миг взлететь мечтает каждый. А что потом, уже не важно. O mascote da banda, um uau nervoso que se tornou símbolo de todos os discos desde sua criação em 2001, apareceu pela primeira vez quando Distemper participou com outras bandas de um festival visando alertar as pessoas que não se cuidam a temer a AIDS como outros temem o Feliciano. Batizado de Anti-AIDS, o festival realizado em Gorky Park teve parte de seu financiamento pela MTV Europeia e foi um sucesso, contando com diversas bandas e milhares de pessoas na audiência, usando camisinha até para perguntar as horas. O cãozinho raivoso e gente boa da capa passou a representar melhor a imagem da banda do que as fotos dos seus membros, e virou bandeira de libertação e movimento punk em vários grupos e manifestações desde sua criação. Vamos pular agora para a oitava faixa do disco, a rápida e séria How to Stay Human, e aproveite para enfiar a cabeça com dodóis do teu primo gosmento na privada suja se ele tentar chamar o SAMU. Никому не верю, никаким пинком за двери. Пусть Então é isso, queridos ouvintes. Espero que tenham gostado do episódio, gostado da banda, gostado das músicas e que, se afinal gostaram, baixem seus álbuns que o link está aí no post. Eles são livres para compartilhamento de forma não comercial. Significa que vocês não podem vender a música deles como se fosse Mariola, suas bestas. Se curtiram o episódio, agradeço se puderem comentar, mandar um e-mail, curtir e jogar pra frente nessas redes sociais infectas que vocês frequentam. Estamos todos na mesma lata de sardinha aí. Da mesma maneira que o Distemper escolheu libertar suas canções para continuar tocando, este cast também depende da divulgação de vocês, seres do abismo, e tudo o que puderem fazer para ajudar a espalhar a palavra. Se teu primo não puder ajudar na divulgação, dizendo que não tem mais língua, dentes ou dedos inteiros para digitar, diga a ele as palavras-chave liquidificador e cu, e logo ele se sentirá motivado o suficiente. Antes de irmos para o Toca Raul, nossa sessão de feedback dos episódios passados, queria avisar que o próximo episódio, o número 11, começará uma nova fase aqui no Som no Caixão. A partir de agora, a cada dezena fechada, o primeiro cast depois será temático e contendo um playlist a respeito de um mesmo assunto. Portanto, semana que vem haverá o primeiro Som no Caixão especial e eu conto com a presença de todos vocês tímpanos para ouvir, que eu estou preparando algo tão foda que ainda nem tenho ideia do que vai ser. Ilari, lari, lari, yeah. Ilari, lari, yeah. Também quero avisar que o Teatro Escuro do Pensador Louco agora também está no Stitcher, que é um agregador de feeds muito bom e no nível do iTunes. Então, se você assinar o nosso feed lá no topo à esquerda do site, você também tem a opção de baixar gratuitamente o app do Stitcher e assinar este e outras pencas de podcasts por ele. Ambos, tanto o link deste podcast quanto o botão para baixar o app do Stitcher, estão na mesma página do post em cima um pouquinho à esquerda. É só clicar lá e seguir adiante. Se você fez tudo isso, aproveita para votar no nosso podcast, que não custa nada. Você já chegou até aí e não tem problema em um pouquinho mais adiante. Fiquem agora com a décima faixa do álbum, At Dawn, depois a leitura de comentários do episódio passado e depois, para encerrar, a última faixa, Happy End, para te animar a cavar a cova rasa no quintal que o defunto do teu primo já está fedendo mais do que quando estava vivo. E não deixem testemunhas observarem vocês. Заброшенный двор, грандиозные планы и выстрел в упор. Не увидишь заранее, что ждет впереди. Эта страшная тайна лишь давит в груди. Океан волны спенит, как загнанный зверь. Жизнь кому-то изменит, закрытая дверь. Настоящие чувства и слез серебро. Знаешь, это искусство посеять добро. Золотые могилы, снега замели. от торнадо воронку проглотит земля, и продолжится гонка вперед до нуля. Под капотом взорвется табун лошадей, пожиратель эмоций усталых людей. Но куда бы ни ехал, тупик меня ждет, внутри мозга помеха взлететь не дает. Фальшивых богов мы спешим наглотаться запретных плодов. Но в холодной пустыне не снять урожай, без любви все застынет, как не угрожай. Плодородные почвы убив кислотой, мы живем днем и ночью надеждой одной. Пусть соленые слезы прольются дождем, ураганы и грозы мы переживем. На рассвете проливным дождем следы утомленных судеб, мир обновленный предстанет людям. Мы с тобою растворимся в нем. Главное знать, что все не напрасно, небо опять станет светлым и ясным. Ô tio, agora toca Raul? Não. Bem-vindos à nossa sessão de leitura de comentários e feedback do episódio passado, onde resenhamos o álbum Old New Borrowed and Blue da banda britânica Blue Touch. Agora, se vocês não repararam, uma voz feminina está invadindo cada vez mais o som no caixão. E é isso mesmo, são os comentários da minha patroa Bad Jokers, que me encheu de bolacha por causa de minhas agressões no episódio passado, quebrou duas unhas fazendo isso, alguns dentes meus e agora fará cada vez mais comentários maldosos durante o programa. E o primeiro comentário foi justamente dela, que disse continue assim, pensador, você só tem a ganhar com isso, se prepara para dormir com o Pumba essa noite. E vocês estão aí em casa, estão aí no smartphone, estão aí no diabo que os carregue, não sabem o que é o Pumba. O Pumba é um cagalhão capado de quatro patas que muito pouco se assemelha a um cachorro. O Pumba é um furúnculo de Satã que começou a latir, e dormir com ele é a pior coisa do mundo depois de assistir qualquer filme da Xuxa. Meu amor, muito obrigado por você, você é o máximo, Aldo Borogodó, valeu pelo comentário, te amo. O Nobre Fernandes, lá do Mídia de Bar, falou: excelente podcast, mais uma banda fodástica apresentada pelo grande pensador. Continue assim, meus parabéns. Cara, não faz isso, grande nada. Tirando a minha barriga, nada em mim é grande. Quer dizer, minha mulher é melhor pra falar sobre isso do que eu, mas vai por mim, nada em mim é tão grande assim, isso é intriga da oposição. Eu é que agradeço, cara, por vocês serem ouvintes tão legais, por vocês terem uma mente tão aberta e por vocês fazerem esse podcast maravilhosamente foda que vocês fazem no Mídia de Bar. Eu não canso de fazer propaganda pra vocês e abração. Wendel Araújo, também no Mídia de Bar, fala: grande pensador, mais uma excelente indicação. Tenho certeza que sua audiência só aumenta. Gosto muito de blues também e essa banda me agradou bastante. Melodia suave, instrumentos perfeitos. Falta só uma cerveja, quer dizer, muitas cervejas. Wendel, meu amigo, nem vou te falar que eu não consigo escutar o Blue Touch, a banda da semana passada, sem abrir pelo menos uma caixa E olha, se bobear, eu tomo até quente, porque o som deles é muito bom e vale muito a pena, cara. Brigadão por aparecer aqui, cara. Você, amigaço, ajudou pra cacete. Você, o pessoal do MDBcast é... Não sei se é MDBcast, acho que é MDB que é mídia de bar, MDBcast, é, faz sentido. Do mídia de bar. E, cara, apareça sempre que quiser, cara, que vocês são muito bem-vindos. Elaine Lenhage, minha amiga, falou: bah, encantada cada vez mais com este trabalho e esta banda, hein? Que loucura. Parabéns, já estou ouvindo pela segunda vez. Beijos. Elaine, você ouvir meu programa já é algo digno de renome. Você ouvir duas vezes é, cara, de eu estender um tapete vermelho à tua frente, cara. Brigadão, apareça sempre. Eu sei que você curte blues. Eu fiz esse programa já pensando, cara, a Elaine vai curtir. E sempre espero poder continuar agradando, mesmo passeando por quaisquer estilos que existam aí disponíveis para boa música. Beijão e até a próxima. Eu recebi um comentário aqui da Milena Azevedo, que é uma profissional que eu respeito pra caramba, uma roteirista de cinema, quadrinhos, uma produtora maravilhosa, que falou: primeiro som do Caixão que eu escuto e já me agradou. Não conhecia Blue Touch e o som deles é bom demais. Valeu a dica, pensador. Milena, cara, eu que agradeço, respeito você pra caramba, gosto de você de graça. O teu programa no... Você tem um programa no YouTube que é o Dicas na Rede, que eu gosto muito, cara, muito legal. É, ouvintes, acessem o canal da Milena no YouTube, eu vou colocar o link aqui no post. Ela dá dicas culturais de quadrinhos, etc, filmes, o que quer que seja. Dicas na Rede é muito legal, acompanhe que vale muito a pena. E Milena, cara, brigadão, espero que você... Eu sei que você não curte tanto metal, então às vezes som porrada não vai te agradar tanto, mas espero que sempre você volte para curtir o que você gostar aqui, cara. E para terminar, eu tive aqui um e-mail de um grupo assim que eu admiro de graça, que é o grupo do Metal Libre. O Metal Libre, se vocês não sabem, é um grupo espanhol que pela internet costuma divulgar álbuns inteiros de artistas do metal, qualquer tipo de metal. É, heavy metal, death metal, metal metal, qualquer metal que for, eles fazem isso e fazem lindamente, fazendo resenhas e fazendo mais ou menos o que eu faço aqui no podcast. Eles fazem com álbuns e artistas lá no blog deles. Dizem eles... Eu agradeço... Olha, eu tô traduzindo do espanhol, então vocês têm que dar um tempinho. Eu agradeço por todo o trabalho que você está fazendo com teu podcast, teus quadrinhos e tudo que você faz por ajudar a libertar a música. É, estou ouvindo teu programa pouco a pouco e gostaria muito de ouvi-lo mais a fundo, o que farei sempre que tiver tempo. Um grande abraço e obrigado de novo por todo o apoio ao Metal Libre. Cara, eu que agradeço, já sou fã do trabalho de vocês há alguns anos e também vou deixar o link aqui no post. Ouvintes, eu vou deixar o link aqui no post. Vocês que curtem metal, passem lá no Metal Libre, que ele faz um trabalho maravilhoso. Vocês podem baixar álbuns e conhecer artistas novos. O trabalho deles é excelente. Tudo que vocês querem de metal, vocês encontram ali. Agradecimentos também aos amigos que jogaram a palavra deste podcast pra frente, sendo ele Hilton Fernandes, Bruno Assis, Michel Leisner, Tati V, Cris Martins, o poderoso Paulo Adam e, é claro, novamente a minha musa Bad Jokers por apoiar, escutar, aturar e cavar efeitos sonoros para este energúmeno que vos fala. E, é claro, eu agradeço a todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram e colaboram para fazer deste um podcast tão foda quanto um anal destroyer 220 volts Tabajara. Obrigado de coração, até a próxima e fui! Нужно потратить много лет, чтобы купить сюда. стремится, но даже ему лишь снится, кто-то в жизни не самый ловкий и бесследно исчез в массовке. Кто-то думает, что умнее, всех наглее, всех важнее. Пусть он будет хоть самый главный, за таким наблюдать забавней. Суперзвезды играют тоже, здесь не быдло, сплошь не может. Здесь намного известней рожей, то же самое, но дороже. С махом пальцев сгущают краски, заставляют поверить в сказки. И я уверен, в один момент, безусловно, наступит хэппи-энд. Ignorem o estúpido do pensador louco. Não matem nenhum primo, por mais mala que ele seja.